Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida, 1 da tarde. Estamos com Coca-Cola, Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo, você pode, você merece. E Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E os amiguinhos do Pretinho, é, sim. Que beleza, fala KG. E aí, boa tarde. Beleza, boa tarde, Mr. P. Aí está. Aê, Marcos Pianger. Ai, ai, ai. Tá chegando a hora. Eu vou só dar a manchete. Tá chegando a hora. Tá chegando. Fala, Porazinho! E aí, rapaziada? Beleza, Porazinho! Harry Potter! Boa tarde, gente! Muito bem, estamos ainda sem a estrela móvel, que é a mina do Patrola, aqui do Rio Grande do Sul. E que deve tá estar priorizando lá. Priorizando o outro emprego dela, né? Tá, cara, eu sou obrigado a dizer que sim. Ela está priorizando o outro emprego dela. É que o outro emprego dela agora é em HD. Entendeu? É o primeiro programa da RBS TV a ser transmitido em HD e sobrou pra ela essa agora pena. Agora tá passando lá na HD. Lá na HD. Meu programa também, só passa na HD agora. Na HD, é verdade. É em HD o cara. Tá bem, queridos, mas vamos ver o que vai acontecer. De repente, daqui a pouco ela chega aí, né? Claro. Quem sabe? Não. Quem sabe? Se tu não faz sabe. Faz umas 2 semanas que eu não falo com ela. Ela chega, eu tô dormindo, eu saio, ela tá dormindo, aquela coisa. A chegada da Rodex sempre é precedida dos tambores, né? É. Os tambores começam a tocar. É, mas não é o caso, mas não tá. Não, no caso, não tá aí ainda. Ainda não, só pra mostrar. O Peter, eu, pois não, eu ia mesmo dizer o meu nome, Alexandre Fetter. Petra, Alexandre Fetter. Alexandre, fala mais Alexandre. Alexandre Fetter, é muito bom estar no teu programa e dizer o seguinte, ó, que recebemos na segunda noite, quando chegávamos no Bola nas Costas, o contato de uma pessoa que achou um cachorrinho perdido que nós anunciamos aqui no programa. Oh, que legal. E eu não sei se ontem vocês falaram sobre isso, porque eu achei aqui no meu escaninho. Não falamos. Então, acharam o cachorrinho perdido. E pô, não é o Bruno, está cara. Está com a Alexandra, ou Alessandra, tá? No bairro, acho que é Iguatemi. 3728733. 3728733. Parabéns, parabéns, parabéns. O Bruno tá na casa da namorada, o meu cachorrinho lá de casa. Foi pra casa da namorada passar uns tempos. Foi a casa lá? Foi a casa lá, foi a casa lá. Foi constituir família, Bruno. Então vai ter uns cachorrinhos pra dar daqui a pouco. Vai, vai, vai. De repente vai ter uns cachorrinhos. Ah, esse cachorro aí, qual é a raça dele? Achado? Não sei, não disseram nada aqui. Vira lá, tá bem, a gente anunciou no programa. Cara, dá um chute nesse desgraçado desse cachorro que tá do teu lado aí, Pianges, por favor. Tem uma arma, meu. Só dá um tiro aí. Vamos fazer aqui a rodada de destaques comentados do Clique RBS, cara. Com honras de chefe de estado, corpo de Alencar é velado no Planalto. Travou, deu uma travada e acho que a impressora está com defeito. Eu vou na notícia como ela tá. Tá bom. Corpo de Alencar é velado no Planalto. Avião da Força Aérea Brasileira fez o... É, que não tem vírgula, não tem ponto, é não frase, tem nada. É uma frase, uma baixa outra, meu. Tá bem. É velado. O produtor... O produtor grosso. Vamos lá, vamos de novo. Grosso. Vamos de novo. Com é uma frase abaixo da outra aí, pô. Essa merda aí. Caralho. É que vazou o ponto, vazou o ponto. Porra. Cabelé, rapaz. Cara, tinha que vazar o ponto no ar, né? As pessoas tinham que sair disso, né, cara? Tira esse gordo do palco! Tira essa gorda do palco! Sai daí! Sai daí! Sua gorda! Sai daí, gorda! Vou contar encerra a matéria, encerra, passagem. Vou partir pra outra. Uma passagem do Planeta Atlântida esse ano, na nossa transmissão para a TV Com. Nós tínhamos no nosso ouvido, quem tinha ponto, obviamente, na transmissão, poucas pessoas têm ponto justamente para não dar esse transtorno. Dar, claro, todo claro. Mundo ouvindo a mesma coisa. Tínhamos no nosso ponto, a Rodaica e eu, a querida tia Hilda, minha querida amiga tia Hilda. E que de tão amiga e tanta intimidade, teve uma hora que eu tirei o fone. Falei, não dá para mim. Eu tirei o fone da tia Hilda, não dá. Tia Hilda, beijo, querida. Avião da Força Aérea Brasileira fez o traslado do corpo do querido José Alencar de São Paulo para Brasília. Com meia hora de atraso, o corpo do ex-vice-presidente da República deixou o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo às 7 da manhã de hoje. na capital federal, o caixão com o corpo foi conduzido em um caminhão aberto do Corpo de Bombeiros até o Palácio do Planalto, onde o ex-vice-presidente agora é velado com honras de chefe de Estado. A esquizofrenia deste destaque é impressionante. Lê essa porcaria direito aí! Impressionante. Esquizofrênico. Sabe que tem gente criticando porque ele está sendo velado com honras de chefe de Estado? É vice, mas ele é vice-presidente. Ele é ex-vice-presidente. Tá, mas merece, mas todo presidente vai ser presidente pro resto da vida. E ex-vice teve... também senador, vai ser senador pro resto da vida. Teve mortes de ex-vice-presidentes que não tiveram honras de Estado. É que ele era um cara muito querido pelo Lula e pela Dilma. E acabou virando um símbolo de resistência. Acabou virando um símbolo de resistência, de luta, de força e de coragem pra lutar contra uma doença seríssima. Talvez se ele não estivesse doente, ele não seria tão amigo do Lula e da Dilma, até porque eles eram de partidos opostos, né? Que eu acho que a doença acabou aproximando eles. Agora, a Dilma também teve câncer, né? Importante. É verdade. Não só a doença, como anos de convivência na presidência. Agora, né? Fora essa coisa da crença, da fé, do que significa a morte para uns e para outros, a morte é uma coisa que me assusta tremendamente. Esse cerimonial da morte, do translado de um corpo, da ida, da vinda do corpo ali, é um troço realmente impressionante. Porque a questão de segundos atrás, ali existia uma vida, né, cara? Sabe que tem um filme chamado 21 gramas, que é o 21 peso... 21 gramas. É o peso que o corpo perde no momento da morte. É isso aí. Tu pesa 8 quilos e 21 gramas. Aí tu morre, tu fica com 8 quilos. 21 gramas a menos. Olha, quando eu morri, leva a bateria no peso da alma, né? E a vida, né? Porque tu pega alguém no colo, vivo, é uma coisa. Aí pega o famoso peso morto, né? Sim. O Luiz Fernando Veríssimo viu o pai dele, o Érico Veríssimo, morrer na frente dele. Ele descreve essa cena num livro novo que saiu aí, que o Arthur da Pieve edita, que ele olhava pro pai dele, o pai dele teve um ataque no coração e o pai dele olhando pra ele, ele viu a alma do pai, do Érico Veríssimo, desaparecer, a vida desaparecer nos olhos do Érico Veríssimo. Eu acho isso uma coisa... O meu pai morreu, aliás, minha avó morreu segurando a mão do meu pai. Meu pai com a mão nela, assim, e aí ela apagou. Eu passei a não ter mais medo. Eu sei que eu não vou viver pra sempre, eu sei que eu não vou ver tudo, sei que eu não vou, né, ser o medo da morte não é o medo da morte, é o medo da maneira como tu vai morrer. Não é isso um pouco? Porque a morte é da vida, né? A coisa mais certa da vida é a morte. Eu acho que é como que tu vai morrer, né, cara? Um acidente de avião, atropelado, ataque cardíaco, tiro. Não, se tu vai sentir dor, se tu vai sofrer. Agora, no meu caso, e acredito que de muitos aqui que são pais, né, tá chegando a hora das perguntas difíceis, aquelas, né? Tem dois filmes que eu tava assistindo com o meu filho, um o Homem-Aranha e ontem o Tarzan, o desenho do Tarzan, aconteceram mortes e ontem ele perguntou pra mim, né, o Tarzan tinha perdido os pais e tal, e ele perguntou pra mim, pai, isso pode acontecer com todo mundo? E eu disse, pode acontecer, acontece com todo mundo, filho. E aí tu começa a ter que responder certas perguntas difíceis. Capciosa. E quando na verdade... Mas indispensável, tem que responder. E essa é a coisa mais certa da nossa vida, né, cara? O importante é viver o dia de hoje, fazer e ser feliz, né, cara? A sua vida tá muito amanhã legal, a gente não sabe. Tua vida tá A minha vida tá maravilhosa. Ontem ele viu o Spider-Man, hoje o Tarzan. É, cara. A vida cara, tá um agito do poder. Cara, mas não, sabe o que é melhor, cara? Diz pra mim uma coisa. Deixa eu te perguntar antes. Eu já sei onde é que vai acabar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não sabe onde vai acabar. Deixa ele falar. Então, deixa ele falar. Sabe o que o Porã fez sábado, 8h30? Ele fez a hora do planeta, o Porã. Desligou as luzes de casa. Ele fez a hora do planeta. Oito e meia. Uma salva de palmas. Uma hora de... Legal, Porã. Cara, eu quero dizer, Porã, tu virou um chato mesmo. A melhor novela que eu já vi na minha vida se chama Iglenho Bernardes Burté Bernardes. Porque, cara, acompanhar esse ser humano é melhor que o Big Brother. É uma novela que não tem fim, cara. Isso que nós somos colegas. Imagina a mulher dele, que eu perguntei pra ele, ele me contando da hora do planeta, e eu perguntei, porque aí ele contou, fez a brincadeira. Cara, foi muito legal. Velas, aí eu disse pra ele, Porã, e a Thaís, que é a tua mulher, participou junto? Não, ela ficou olhando. Ela ficou vendo TV. Não, Apagão. Se nós ficamos impressionados, cara, imagina a mulher dele. Mas deixa eu dizer. Como mudou, pô. Deixa eu falar sobre isso, cara. Porque assim, pra quem tem filhos, cara, eu aconselho que façam a Hora do Planeta no ano que vem. Porque foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha. Apagamos as luzes da casa. Não, foi uma das coisas mais legais que você já fez tanta coisa legal. Eu fiz muitas coisas legais e continuo fazendo. Mas Porã, não tá nem no teu top 10 de coisas legais. Não, tá sim. Não tá, Porã. Não tá. Cara, tipo assim, pô, tu reinventar uma história, cara, é muito legal tu mostrar pro teu filho uma preocupação do planeta Terra. Meu! E fazer diferente à noite do que... Boa, Porã. Fazer um teatrinho de fantoche, contar uma história de... Boa, Porã. De terror, cara. Um filme, sabe? Fantoche, cara, mano. Poxa, cara, eu vou acabar. Eu vou acabar com o Marcos demais, Pinto, com essa farsa chamada Marcos Pinto. Eu demitiria o Porã. Demite! Cara, um dia tu vai ter filhos, pai. Porã, meus filhos vão pra noite comigo. Porã. Vou na loja comprar roupa pra sair com ele. Se for uma menina, não gel. É filha. Vai junto. Vai junto. Não pode menosprezar aquela época botando uma brincadeira de fantoche. Eu não menosprezo aquela época. Tu imaginava que um dia tu ia falar isso num programa de rádio que tu ia trabalhar? Nunca imaginei. Que é legal, aliás, tu brincar de fantoche com teu filho. Muito legal. Muito. Cara, e outra coisa, ô Potter, um dia tu vai ter filhos e tu não vai poder sair à noite. Mas se tu quiser brincar de fantoche antes, Porã, Potter, a gente pode dar um jeito. Olha só, parece que os filhos do Porã têm 9 meses e o outro 6 meses. 3 anos e o outro 6 anos. Pois é, Porã, eles viveram contigo na noite uns 4, 5 anos. Porã, eu te conheci, eu fui no teu aniversário. Cara, deixem o Porã quieto, em paz, cara. Aquele teu aniversário tá no teu top 10, Porã. Brincar de fantoche, não. Cara, eu tenho... Cara, o Marcos Pianjas, essa farsa chamada Marcos Pianjas. É uma farsa. Eu sonhei que eu tava brigando com ele. Essa farsa, Marcos Pianjas, na noite de sábado, tuitou o seguinte. Eu botei lá uma foto de um prato que eu tava comendo. E ele tuitou o seguinte, e eu vendo Shrek em casa. Não era aí, Shrek, ó. O que que era? Acho que era Harry Potter, né? Eu não sei, tá, pô, tua filha vendo um filme em casa, entendeu? Tu tava lá feliz da tua vida vendo um filme com a tua filha em casa. Não sei se eu tava tão feliz. Tá criticando o cara aqui agora. É um abostado. Não sei se eu tava tão feliz, não. Será que não? Bom, mas enfim, eu fiz a enfim, destaques comentados do Clique Balada de Criciúma, porra! Porra! Vai brincar de fantoche, foi melhor agora! Foi melhor. Em 2 anos, olha isso aqui, cara. Em 2 anos, ao menos 20 veículos caíram no arroio dilúvio na capital gaúcha. Em 2009, 10 carros se acidentaram na região. E em 2010, foram 9. Chega de carro sem airbag. Ah, e os tambores anunciam a chegada. Atrasada é verdade, mas a chegada da mina do Patrola. Pretinho. Correria? Como corre esta mulher? É, continuando aqui, eu tava dizendo que 20 veículos caíram no arroio dilúvio em 2 anos. A queda de um Peugeot 206 no arroio dilúvio na capital durante esta madrugada aumentou a estatística de acidentes semelhantes na região. Desde 2009, segundo o levantamento de zerohora.com, ao menos 20 veículos, como eu falei no início, caíram no arroio. O acidente com o Peugeot desta quarta foi o primeiro de 2011. No entanto, em 2010, 9 veículos já caíram no dilúvio. Em 2009, foram outros 10. No ano passado, a última queda foi registrada em 4 de dezembro. E nem o nosso amigo, nosso querido amigo... Werner Schinemann, escapou da queda no dilúvio. Eu tenho uma camiseta, eu não caí no arroio dilúvio. Ainda tem que botar. Eu ainda não caí. Claro, o Gilberto tá organizando o paradouro dilúvio. Vai ter ali um deck... Você pode estacionar lá embaixo, tem deck, música ao vivo, Sônica tocando, ganhou ontem o melhor programa do mundo. É verdade. Se verdade. Cogitou, né, colocar um guardrail no, ao longo da em alguns pontos lado, tem, ou em, né, alguns pontos estratégicos, né, que a incidência de queda é maior. Curvas, agora, por não sei exemplo. Porque isso não foi feito ainda, né, cara? Porque poderia evitar muita pergunta. Coisa. Mas ninguém morreu, né? Cai, mas não morre. Cai, mas não morre. Mas, bom, é uma hora morre, uma né? Uma hora morre. Será que um guardrail não mata mais do que cair? Acho que mata mais. Será? Acho que mata mais. Não, depende da velocidade, né? Não, mas eu acho que o guardrail se amassa, sabe? Ele se amassa. Não, e tal. Depende, depende da distância. Molda o carro. A distância que tu tá do guardrail, de como tu bate no guardrail, né? É, se tu tá no ladinho dele, tu vai raspar o carro. Não, mas se tu vier numa travessa ali, aí. Se tu vier numa velocidade permitida lá 60. Na Ipiranga, que é 60 por hora. Quem é que anda 60 na Ipiranga? Mas se tu andar 120, tu consegue atravessar pro outro lado da pista. Aí sim, né? Tu pula de novo. E aí aperta no volante ali, aperta no volante aquele botãozinho. Exatamente. Pra pular. Exatamente. Né? O KG, mas voltando ali rapidamente ao assunto, nós temos, né, pessoas que foram eleitas pra criar, pra dar sugestões pra melhorar a cidade, né? Enfim, temos líderes que estão aí pra fazer isso. Se não fizeram até agora, devem ter pensado já, óbvio. Mas se não fizeram. Tem um motivo, né? É porque tem um motivo, né? Algum motivo deve ter. Talvez tenha trancado em alguma licitação, pode uma coisa ser, parecida. Pode ser. Ibirubá decreta estado de emergência em razão de estragos causados pelo granizo. No total, 18 municípios enviaram à Defesa Civil Estadual notificação preliminar de desastre, relatando prejuízos causados pela chuva. O município de Ibirubá, no noroeste do estado, decretou estado de emergência em decorrência da chuva acompanhada de granizo na noite da última sexta-feira. Nestas localidades, Alfredo Brenner e Capela Fátima, boa parte das lavouras tiveram perdas ainda não contabilizadas. A situação ficou ainda mais grave com as intensas chuvas do final de semana. O encaminhamento do decreto foi feito na noite de ontem. Na manhã de hoje, técnicos da Defesa Civil já estão vistoriando os locais. Que pena, hein, cara? Que loucura. Ibirubá é perto de Passo Fundo, né? São 18 municípios que encaminharam a Defesa Civil Estadual notificação preliminar de desastre. O que mais que tem aqui, ó? Eu ia jogar bola lá em Ibirubá. Três Cantos, Panambi, Veranópolis. Aliás, sobre tempo, tá? O frio tá chegando do oeste pro leste, assim. Não do sul pro norte. Então tem chuvas nos oestes dos estados, dois estados, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e o frio, e dizem que um frio atípico para essa época do ano. Ah, não precisava. Né? Fez 3 graus, cara, na Serra Gaúcha nessa madrugada. 3 graus, e assim como na Serra Catarinense. E geralmente março é calorão, né? Tem gente que vai meio março. A gente já tá entrando em abril, né, cara? É 30 de março. De março mas o verão terminou agora, semana terminou passada. Terminou 9 dias. Mas e no hoje... tempo ele não terminava. A gente ficava com calor em abril. Tá na chamada meia estação, né? E hoje, cara, em Porto Alegre, por exemplo, vai fazer 27, 28 graus, cara. De tarde. Quase 30 agora. Tá quente agora, né? Tá quente. É verdade. Bom, era isso, 1h17. Vamos dar uma rodada aí no submundo da notícia. O agricultor venceu o concurso. No Peru, concurso de bebida, amigo. É verdade. Um agricultor foi campeão do concurso de bebida. Quem bebe mais no Peru? É verdade, olha lá o Peru. Mas acabou falecendo com intoxicação alcoólica. Era metanol. Outras 5 pessoas ficaram em estado grave, informou o Ministério da Saúde do Peru. O vencedor tomou 150 nuevos soles. Cerca de... Não, ele ganhou isso. É verdade. Nuevos soles é a moeda local. É verdade, Eu pensei que fosse o nome da cerveja. Ganhou cerca de R$93 e morreu. No Peru você toma pisco, né? Pisco é super forte. Tchê. Pisco é forte. Tribom, pisco. É mais forte que tequila. No Chile, no Peru, se toma bastante. Ele brinca com fantoches e gosta de pisco. Mas é tribom, cara. Uma caipirinha de pisco. Aliás, no Twitter... Porém, apoio total, um boneco aqui, Porã. Piscozinho. Twitter do Pretinho Básico, apoio total da audiência ao Porã. Ao novo Porã. É óbvio, a audiência quer o novo Porã. Eu sou um homem melhor. Eu e o Pianjas queremos o velho. Não, a gente sabe que o novo Porã é um ator. Ele tá fingindo pra vocês aí da audiência. Não, sabia, Rodai, que o Porã brinca. O Porã foi redirecionado por um marketing. Ô, Marcelo, tu vai aí no teu negócio ou eu vou te cancelar, Marcelo. Eu tô aqui no meu programa, esse babaca catarinense fica falando. É um babaca. Albino, asqueroso. É no personagem que o cara... É quando tá travestido do personagem que o cara fala as verdades. Falador, só fala merda. É verdade, parece que está com problemas de ereção. Um italiano foi preso por acariciar uma passageira durante um voo. Meu Foi lá nos Emirados Árabes, é acusado de acariciado a passageira enquanto ela dormia do lado. É verdade, é. Que beleza, fica a dica, fica o a nome dica. Dele é Maurício Medeiros. Maurício Medeiros, é notícia real. É verdade. Agarrou a perna de sua vizinha e colocou entre as deles. Olha que demais, e é massageou o pé da passageira. É verdade. Depois Medeiros tirou a camisa e começou a fazer gestos obscenos. Abre aspas, também tocou as coxas e o seio da vizinha. É típico do Medeiros isso. Estava coberta com uma manta, indica o jornal The National. A tripulação interveio e o homem foi detido. É verdade. A mulher, segundo a aeromoça, era meia boca. É verdade, é verdade. É verdade. E um garoto russo acha em praia carta dentro de uma garrafa. Foi enviada há 24 anos, gente. Ah, foi notícia bonitinha. Olha só que imagem bonita. Com essa imagem do jovem russo de 13 anos, Daniel Kokovilis. É verdade. Estava caminhando na praia, achou uma garrafa com uma carta. Como é que era o nome dele, Marcelo? É o Daniel Kokotivik. Não, é Kokovilis. Kokovilis falou. Não, não, é o Daniel. É Daniel Korotkiu. Daniel Korotkiu. Ele achou uma carta na garrafa. A notícia não diz o que estava escrito na carta. Pô, mas daí. Aí fica ruim, né, amigo? Aí fica ruim, né? Fica ruim. Tem uma notícia de um travesti também em Santa Maria. É verdade. Que o ouvinte enviou, mas nós perdemos, a produção perdeu. É verdade. Então não é verdade. Tá no TV. Vai atrás do travesti. Eu vou atrás do travesti. então. É trabalho pra hoje à tarde, Marcelo. E aí, no segundo bloco eu trago notícias. Tá bom, Marcelo. Obrigado, tá? Tá bom, amigo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelino. Vamos dar uma rodada, Pia. Muito bem, estávamos ali disputando qual a mulher mais burra. Aí primeiro o inglês começa a dizer. Como é que o inglês fala mesmo? Em português. Obrigado. A minha mulher é mais burra do que a de vocês. Não, é alemão, né? Alemão. A minha mulher é mais burra. Então faz tu o inglês. É a minha mulher, ela comprou uma bicicleta com 18 marchas, muito cara, e nem sabe andar de bike. Aí, o alemão indignado disse o seguinte. Tu é bom de alemão. Tu é bom de alemão. Ah, isso não é nada, não. A minha mulher mandou construir uma piscina na quintal de casa e nem sabe nadar. Aí, Cristiano Manuel, do português, deu uma gargalhada desse. Ora, rapaz, sabem vocês que a minha mulher é muito mais burra do que qualquer uma de vocês. Pois acreditem, ela vai passar o carnaval em Salvador, comprou uma caixa de camisinha e nem pinto tem. Portuga, abre seu olho, Portuga! Perigoso. Parece a mulher de um amigo nosso que foi viajar também. Não voltou, até agora. E nunca mais voltou! E nunca mais voltou! Partiu e nunca mais voltou. Não voltou, não. Ela sumiu e nunca mais voltou. Não, se souber onde ela está. Chega pra mim, só chega a fatura de táxi. Vou lá buscar. Só corrida, só tá corrida. Ai, continuando, loucura, Cagê. Baixa a temperatura do ar aí, por favor. Tá abaixada, tá, cara, tá em menos 12 graus. Bom dia, amigos do PB. Me chamo Taylor Proença, sou ouvinte de vocês desde quando tudo começou e venho, através desse, fazer uma denúncia. O Potter é mentiroso. Ah, isso a gente já sabia. O pretinho básico mente. Digo por quê. Obrigado, João. Segunda-feira comecei uma limpeza no pátio da minha casa e lembrei do Maurício Pandeiro, pois todo pobre que se presta tem que ir um montinho de tem que ter um montinho de tijolo e ter e lá estava eu juntando meus tijolos e telhas. Eis que surge, como diria o nego velho, um rico sapo. E como meu pátio é com terra, pensei, não vou sujar dentro de casa, vou fazer um xixizinho aqui mesmo. Olhei pro sapo, o sapo me olhou e foi. Ele tomou uma mijadinha nas costas. Dei um pulo e pensei, ou ele não gosta do meu xixi que é ácido. Então queria dizer a todos, o Potter é mentiroso, pois sapo não gosta de ser xixizado, digamos assim. Depois eu pensei, eu ainda me presto e tenho tempo para fazer essas idiotices. Bom, minhas idiotices à parte, sou um grande fã de vocês, pena que não sou aquele Taylor amigo do Potter que em um minuto de festa tá no palco dançando. Eu tenho um amigo meu, ele com um minuto de festa, na hora que entramos na festa, eu fui pegar uma cerveja. Aí eu voltei, não tava, mas o Taylor olhou pro palco, era a escolha da garota bombom dourado. Tava lá. Tava o Taylor no palco com as gurias, com um minuto de festa. Taylor foi nosso colega aqui, né? Taylor Moraes. O Taylor, do botecão do Moraes, colega, aí. Colega. O Taylor, então, tá desmentindo a tua tese que sapo não Taylor gosta. Não, Taylor não. O Taylor Proença. Outro Taylor. Não, mas Taylor é que tá... não, eu sempre deixei bem claro. Não é qualquer sapo. Tem raça. Ah, sim. Tem que ser da pedigree. Raça cururu. Ah, bom. A raça cururu gigantesca, eles ficam bem paradinhos. Então esse do Taylor já não era o chapo cururu. Esse era um vira-lata. Um vira-lata. Não tava no meio das coisas? Sapo vira-lata. Quando tu joga o quentinho atrás do cururu, ele fica paradinho. Espiche o pescocinho. Mandar um abraço pro pessoal da Sport TV e o Pedro Ernesto Denardinho, que citou Pretinho Básico hoje quando passaram a campanha de marketing no Figueirense, no Sport TV, na redação Sport TV. Hoje de manhã, o Pedro Ernesto falou pro Brasil todo que o Pretinho Básico é líder de audiência. É o xodó da gurizada, ele falou. Valeu, Pedro. Grande abraço. É a campanha do Figueira, é o ator principal, o Pianja. Sim, né? é o garoto propaganda da campanha do Figueirense. Aí tá repercutindo, repercute na revista Placarda essa semana, ou da semana passada. Do mês, na Sport TV, porque dobrou o número de sócios dobrou? Do Figueirense. Quantos tinham? Saiu de 7 mil, tá em 14 mil. Demais, Marcos. Parabéns. Coisa boa, né? Parabéns. Parabéns ao Renan Dalzotto lá, que é um baita Midas do marketing esportivo. Demais. E nós participamos, né, da apresentação do elenco do Figueira, eu e o Mr. P como convidados e tal, quando lá estivemos em Floripa no Planeta. E o Renan é uma grande figura, O departamento de marketing do Figueira tá fazendo um trabalho admirável. Muito, muito bom. Demais. Oh, vai o Ronequinha, manda aí. A mesma história contada em duas versões. A versão da mulher primeiro. Amiga, minha noite foi fantástica. Meu marido chegou em casa, me levou pra jantar fora. Depois a gente passeou a pé durante uma hora. Voltamos pra casa e aí ele ficou mais de uma hora me beijando. E daí depois tu já sabe, né? No fim, a gente ainda conversou mais uma hora. Perfeita a noite da mulher. Perfeita. Imagina a do Magrão. Aí vem a versão do homem. Né? A versão do cara lá. Minha noite foi uma catástrofe. Cheguei em casa e tinha faltado luz. Tive que levar minha mulher pra jantar fora. A comida tava uma porcaria, era caríssima. Tão cara que eu fiquei sem dinheiro pra pegar o táxi de volta. A gente teve que voltar a pé. Chegamos em casa e como ainda não tinha luz, a gente foi obrigado a acender vela. Eu tava tão estressado que precisei de uma hora pra funcionar e mais outra pra chegar lá. Fiquei tão irritado que perdi o sono e tive que aguentar mais uma hora de conversa fiada. É bonito. Essa é a grande diferença entre homens e mulheres. Por isso que não se largam, né? Por isso que não se largam. Tá, e aí, tá desenhando, Tamo desenhando. Que bonito. Eu vou contar uma piada velha. Piada velha do Porão! Apoio! Refrigerante Zumbu! Renovou com o Umbu agora? Como pode um Umbu ser tão gostoso? Rapaz vai a uma farmácia e pergunta: tem preservativo? Minha namorada me convidou para jantar esta noite na casa dela. E o farmacêutico dá-lhe o preservativo e o jovem sai de imediato. Volta dizendo: senhor, dê-me outro. A irmã da minha namorada é uma gostosona. Vive cruzando as pernas na minha frente. Acho que também quer me dar. Fazer amor, o homem dá o preservativo ao jovem e ele volta dizendo: quero outro. A mãe da minha namorada também é boa pra caramba. Velha vive se insinuando. Eu hoje vou jantar. Vai brincar de fantoche. Lá na casa delas. Chega a hora da comida e o rapaz está sentado à mesa com a namorada ao lado, a mãe e a irmã à frente. Nesse instante, entra o pai da namorada. O rapaz baixa imediatamente a cabeça, une as mãos e começa a rezar. Senhor, abençoe esses alimentos, blá, blá, blá, damos graças por esses alimentos. Passa um minuto e o rapaz continua de cabeça baixa, rezando. Obrigado, senhor, obrigado. Passam-se 5 minutos, abençoe esse pão, senhor. Todos ficam surpreendidos e a namorada diz ao ouvido: meu amor, eu não sabia que tu eras tão religioso. Ai, eu não sabia que teu pai era farmacêutico. Uma piada do Potter. Piada do Potter! Apoio! São Salsicha não. Corcunda, melhor no seu pão do que na sua mesa. Cara. E aí, quem manda pra gente a piada é o Rodrigo Nunes, de Alvorada. Uma empresa entendeu que tá na hora de mudar o estilo de gestão e contratou um trainee. Beijo pra todos os trainees da RBS, né? É. Estão fazendo a nossa empresa homens e mulheres cada vez maior, né? E aí o trainee chegou determinado a agitar as bases e tornar a empresa mais produtiva. No primeiro dia, acompanhado dos principais assessores, fez uma inspeção na empresa, aquela visita que eles fazem, né? No armazém, todos estavam trabalhando, mas um rapaz estava ali encostado. E aí o cara, eu ganho R$350, por quê? E aí o cara pegou e deu, o trainee deu 350, no, tirou do bolso, deu pro rapaz e disse aí, ó, aqui está o seu salário deste mês. Agora desapareça e não volte nunca mais. Que isso? Aí o cara guardou o dinheiro, saiu, conforme as ordens recebidas pelo trainee, é. E aí o gerente então, enchendo o peito, perguntou ao grupo de operários, o trainee, algum de vocês sabe o que esse cara tá fazendo aí? Aí um operário respondeu assim, sim, ele veio entregar pizza pra gente. Começou bem o treininho, hein? Eu gostei da voz do operário. Treinês, né? Um beijo pra todos os treininhos. Tá, calma, fica tranquilo. Vai te queimar com os treininhos agora. Tô mandando um beijo pra todos os treininhos. A interpretação do chefe, do comandante e do operário. O chefe, o que você tá fazendo encostado aí? E o operário? Ele tava ali esperando o entregador de pizza. É legal, gente. Relação de exatamente. É um preconceito no contar a piada. É isso que eu tava prestando atenção. O operário é um coitadinho. Meu, tem uma boa notícia pra todo mundo. Foi revogado o fim do mundo. Não vai mais acabar o mundo em 23 de dezembro de 2012. 21, que era no dia do meu aniversário. Não, inclusive mudou. Não era 21, era 23. Era dia 12 que eu sabia. Era no Natal, na antivéspera. Vou contar a história aqui, tá? Um antropólogo apresentou uma pedra maia que desmente o fim do mundo em 2012. Oh, coisa boa! O cara encontrou a pedra maia! Ou seja, você que contraiu aquela dívida até 2020, pensando, ah, 2002 tudo vai acabar mesmo. Lascou-se. Tabasco, México, 29 de março de 2011. A pedra. Opa. Mas que Almir, barbaridade. Dá licença, Almir. Chega pro ladinho. Eu tô prendendo o seu operador, tô fazendo fefã. Chega pro ladinho aqui, Almir. Quer o teu professor lá? Luciano Costa. Por isso que tá tão bem, né, Almir? Exatamente. Tô aprendendo, né, querido? De vez em quando faço um experimento. Tá certo. Que obrigado. O silêncio é tão importante quanto o barulho. O silêncio é tão importante. É boa essa. Não, não faz o rádio a hora silêncio. Do silêncio do Almir. Muito bom. Fazendo a voz do Brasil, durante a voz do Brasil. Boa. Deixa eu dar a notícia aqui, cara. Afinal de contas, é uma notícia importante. O mundo não vai mais acabar. O cara apresentou. Não! Baita notícia, pô! Mas vai acabar quando então? Não, não vai acabar não mais. Vai acabar não mais. Vai mais acabar, para. Deixa eu ler. A pedra do calendário maia que foi interpretado erroneamente como um anúncio do fim do mundo, o calendário maia, que foi a pedra do calendário que foi interpretado, o calendário foi interpretado erroneamente como anúncio do fim do mundo, marcado para dezembro de 2012, foi apresentada na terça-feira, ontem, em Tabasco, sudeste do México. A peça é formada de pedra calcária e esculpida com martelo e cinzel. E está incompleta. Entre aspas, disse o historiador aqui. No pouco que podemos apreciá-la, em nenhum de seus lados diz que em 2012 o mundo vai acabar. Enfatizou o José Luiz Romero, subdiretor do Instituto Nacional de Antropologia e História do México. Na pedra está escrito, perdão, a data de 23 de dezembro de 2012, o que provocou rumores de que os maias teriam previsto o fim do mundo para este dia. Até uma produção hollywoodiana chamada 2012, todo mundo deve ter visto, passou na TV esses dias aí, foi lançada apresentando este cenário de apocalipse. Continua o historiador aqui, no pouco que se pode ler, os maios se referem à chegada de um senhor dos céus, coincidindo com o encerramento de um ciclo numérico, afirmou Romero. A data gravada na pedra se refere ao que significaria o início de uma nova era e não o fim do mundo. Bom, mas o início de uma nova era pode vir depois do fim de outra, né? Que pode ser o fim do mundo, não? É o fim de um ciclo. Esse fim do mundo seria o fim desse mundo que a gente conhece. Desse mundo. É da Terra. Da Terra. E acaba tudo. É o fim da vida na Terra. É, fim da vida na Terra. É acabar o mundo. Fim da raça humana. Não, não é o mundo, é só a Terra. Meu amor. Vai continuar existindo. Só. Fala, por exemplo. Eu não vejo assim. Eu vejo como o fim de um novo ciclo. Muita gente pode morrer, pode desaparecer. O mundo não vai ser o mesmo. O mundo depois de amanhã. Mas muita gente vai ficar... E aí a gente vai ter que rever o jeito que a gente tá vivendo. Mas olha aí, vai ser uma sociedade fantoche. Peraí, já tá acontecendo meio que isso no Japão, né? É mais ou menos isso, cara. As pessoas vão ter que rever o jeito que estão vivendo. Essa maneira que a gente vive há 100 anos, essa coisa, essa loucura capitalista. Primeiro, a gente tá falando sério de um assunto que é uma baboseira. O Porã tá levando de uma maneira séria. Mas, cara... Lado espiritual, um assunto que é uma baboseira, o final do mundo em 2012. Cara, dia 23 de dezembro eu vou ligar pra ti, tu vai estar lá em São Paulo, eu vou ligar, Opie Angers. Opie Angers, olha só, tu te lembra que no ligue. Dia 30 de março tu falou, cara, que não ia rolar e tá rolando, Pia. É uma baboseira. Não é uma baboseira, cara, o mundo já passou por vários ciclos. E o mundo já passou por várias datas que religiosos disseram que iam ser. É, o da lá, o 99 pra 2000, 2000 ia rolar. Assim, olha só, o mundo caiu. Tu não vem levar a sério um assunto que é uma babaquice, cara. Caiu aquela puta. Já tá chato pra caralho. Caiu aquele meteoro no México lá. Nada disso. Né, destruiu, dizimou com os dinossauros todos. Mas pode acontecer isso, cair uma pedrinha aqui, matar os humanos, depois bater outra, mano. É. Por anos. Vai ser a nova raça. Vai por anos. Só... E a capital vai ser a cidade de Fantoche. Fala, Pianjas. Só nessa pegada mística aí, José de Alencar tem quantas letras? José Alencar tem quantas letras? Não, já errou a conta. Quatro. Tava contando com dez. Quatro. 11 letras. Morreu em que dia? 29. 2 mais 9, 11. 11. A mística do. Isso é uma babaquice, Pianjas. Isso sim é uma babaquice. Não. Me desculpa. Mas eu trato a babaquice como babaquice, não que nem tu. Tá tratando sério. É clá, Ai, vocês são demais, guys. Love you, guys. Vamos aqui, ó. Olá, pretinhos. Preciso da ajuda de vocês para vender um Xbox 360 de 4 GB, mais controle wireless, mais Kinect Sensor, mais jogo Kinect Adventures, novinho na caixa. Não fiz nem o test drive dele para não mexer nas configurações. Esse videogame é sensacional. Infelizmente, não poderei desfrutá-lo, pois pretendo fazer uns cursos na minha área e estou precisando de grana. Faço faculdade de fisioterapia. Quero vender por R$1.400. Contatos pelo vendoxboxpoa@gmail.com. vendoxboxpoa@gmail.com. Obrigado pela ajuda, Thiago. Tá bom o preço, Pianjas? Tá bom. Não sei, não. Tá bom? Tá bom. Tá bom o preço. E aí, pessoal do Pretinho, queria vender o carro da minha mãe, porque eu tô cansado de ver a minha mãe tratando o carro dela melhor do que eu. O carro é um CrossFox 2008 completo, única dona, super cuidadosa, 37 mil quilômetros, é preta a cor do carro. Quem tiver interessado, entre em contato com vendocrossfox2008@hotmail.com. Gente, qual é a maior preocupação? Aí, tudo bem, cara? Qual a maior preocupação, Bora, da tua vida? Fim do mundo. É o fim do mundo. É o fim do mundo. Perder teus filhos, tudo bem. Não. Meus filhos. Não, é que você tá. Eu tô preocupado com o fim do mundo, com a família, com tudo que eu vou perder. Tudo está interligado. Eu, por exemplo, se tivesse filho, porque não tenho mais nenhum filho. Faria fantoche. Peraí, como não tenho mais nenhum filho? Tu teve filho? Já teve filho. Fugiram dele. A maioria fugiu. Quantos eram? Eram 15 garotos. 15 garotos? Semana passada eram 17. A gente conhece algum? Dois a gente testou. É que dois não passaram na paternidade. Não, e parece que tem uns que estão tocando das aranhas, parece. Os outros 15 fugiram. Fugiram, cara. Gente, a gente está levando sua criança para o Japão de forma a adquirir a capacidade de brilhar no escuro. Aí nunca mais tu vai perder teu filho. É uma parceria da Almir Research and Development Group com o Almir Traveler and Money Civilization. Como é que é o nome da nova empresa? Almir Traveler and Money Civilization. Que é a civilização. Qual é a tradição disso? A civilização, ótimo. Dinheiro, viagem, civilização, Domi. Domi. Tá. Entendeu? Toda uma nova civilização que vai vir depois de 2012. Tu acredita, Almir, nessa história toda? Eu acredito, é uma coisa mística. Isso aí é que A opinião do Almeida é importante sobre esse assunto. Muito nisso que essa história. Acredito muito nisso. Que bom, Almeida, que é importante. Tu acredita. É importante. Tá na hora de trabalhar essa ideia, né? E começar a divulgar isso. Eu acho muito bom, Almeida. Eu acho muito bom que seja mais fazia, um. O que tu fazia com teus filhos quando eles moravam contigo? Brincava de sapato. Volta com o Pretinho Básico ao vivo para toda a rede Atlântida no sul do Brasil, para todo mundo pelo atlântida.com.br. Muito obrigado pela parceria com o Pretinho Básico. Gaúchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. 15 para as duas, quem é que vai fazer o bola? A Butre. Aí, Butre. Tudo bom, querido? Muito boa tarde, The Number One Radio Station na Atlântida apresenta agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Manda aí, Abutre. Destaques do estado de Santa Catarina, a esperança de Lene, atacante, voltou aos treinos, marcou gol e alimenta a esperança de jogar o clássico domingo contra o Havaí. Domingo tem clássico, Figueira e Havaí lá na ressacada, 6:30 da tarde. Havaí, e o goleiro havaiano é Renan. Silas deixou claro que não fará nova troca na posição número 1. Que bom. No Rio Grande do Sul, Dale convoca. Torcedor colorado, faça a diferença e compre um chip. Levar o jogo de hoje, torcedor colorado. O treinador Celso Rotti confirma Damião, Oscar e Dale. Agora do Grêmio aqui, ó. Notícias do Grêmio. Após 28 anos, Renato busca novo futebol e novo mundial. Capa, misto contra o Ju. Ataque pode ter Leandro desde o início ao lado de Borges. Goleiro Vitor volta da seleção. Rafael Marques feliz com a boa fase. Três faixas da véspera contra o Juventude. Jean-Pierre Gonçalves apita Grêmio Ju. Renato e Carlos Alberto no julgado da quinta. Treinador Renato planeja desafios de futebol e também no Olímpico. Renato admite. Ex-presidente Petri morre aos 91 anos. Conselheiro Zera, considerado um dos maiores dirigentes da história tricolor. Davi Coimbra morre, dos maiores personagens do futebol gaúcho. O Diamin Petri era um dos ídolos de Fernando Carvalho. Por isso que a bandeira do Internacional está a meio mastro no dia de hoje. Aliás, assim, ontem, dirigente do Grêmio, que respeito aí, meu. Inclusive, muito saiu na página do Inter, na internet, no site do Inter, saiu uma nota, né? Mostrando pesar e tal, a respeito da morte do seu Petri, como era conhecido no... Pena que seja só nesse momento, né? Eu retuitei o toquezinho, que eu falei, pô, que belo exemplo, né, cara? Verdade, porque era, além de ser um ex-presidente do Grêmio, era um dirigente que lutava muito pelo futebol gaúcho e pelo futebol brasileiro, né? Daqueles caras acima da média, sim, assim, sabe? Como são alguns dos ex-presidentes da dupla Grenal. E o seu Petri era um deles. Por falar nisso, KG e queridos amigos do Pretinho, hoje nós temos uma situação em Porto Alegre que é a seguinte: às 9h, nós temos no Gigantinho show internacional da melhor qualidade, Ozzy Osbourne, um Black Sabbath em Porto Alegre, às 9h. E logo mais, 50 minutos depois, nós temos jogo do Internacional pela Libertadores. Ou seja, aqui o entorno do complexo do Beira-Rio ali vai estar realmente complexo, entendeu? Vai estar complicado. 45 mil pessoas, né? 30 mil, talvez um pouco mais no Beira-Rio, e 15 isso. mil no Gigantinho. Então, assim, ó... Vai ter 50 mil pessoas por aí. Fica a dica, né? Por mais que isso possa parecer ridículo de falar... Ridículo, meu. Não, eu mudei de ideia. Eu vou falar o seguinte. Torcedor gremista que quiser ir com a camisa do Grêmio... Não vá. Ao Gigantinho... Não vá. Evite. Né? Evite, porque exatamente. Sempre tem um doente da cabeça, né? Sempre tem. É jogo do Inter, no Beira-Rio. Daí tu vai lá, 2, 3, 4 gremistas com a camisa do Grêmio. O Almir tava dizendo que ia com a camisa do Grêmio hoje no show. Mas é que é bonito, gente. É bonito pro Ozzy, ó. Seria lindo, cara, se pudesse. Mas não, é melhor evitar, tu entendeu, cara? Mas tu diz o problema o quê? Durante o show ou na saída? Na saída. Na saída e na entrada. Na saída. Durante o período ali. Na saída do Poncho. Das 9h à meia-noite. Tu esconde a camisa do Grêmio por debaixo da tua jaqueta do Grêmio. Fica muito simples ainda. A segurança também já está toda armada. Serão 120 homens contratados pela organização do show, 250 contratados pelo Inter e 450 policiais militares. Obrigado, Abut. Volta pra tua posição. Grande abraço, à rapaziada do Boy, que vai estar fazendo policiamento hoje à noite. E ali. Do Boy. Não, é Boy. Batalhão de Operações Especiais. Mas tem um policiamento. Que é o que apresenta os amigos meus lá. Eu tenho amigos no Boy. Policiamento de Operações Especiais. Abraço, especiais. Capitão Maciel do Boy. Vamos dar uma rodada por aí. Tá lendo o que no jornal, Rodaica? Cinema. Demais, né, cara? Vai ter 11, olha só, 11 às 9 da noite, às 8 tem o Grêmio, né, tem Avaí na Copa do Brasil, tem o Inter para Libertadores e o que a Rodaica tá vendo? Vai evitando uma tristeza. Cinema. Programação pra já não. Tá achando o que fazer, né? Já começaram a aparecer as excursões vindas do interior, de outros estados, agora há pouco quando eu passei ali nas proximidades já tinha um ônibus e a gurizada toda descendo, o ônibus tudo de preto, né? O Pretume tomando conta e tal, os homens pegando. O pessoal da Bus Session deve estar vindo de Floripa. O Fábio Nunes lá deve estar desembarcando aí pra esse show. Que beleza. Vai aí, Rodaiquinha. Tem uma oração aqui. Oração. Olha. Oremos. Eu tinha, tá aqui. Querido Deus, agora o meu dia foi bem. Não fiz fofoca, não perdi a paciência, não fui gananciosa, sarcástica, rabugenta, chata e nem irônica. Não reclamei, não praguejei, não gritei, não tive ataques de ciúmes. Não comi chocolate, não fiz débitos no meu cartão de crédito e não dei cheque pré-datado. Mas eu tô pra levantar da cama a qualquer minuto. Aí sim, vou precisar da tua ajuda, meu Deus. Amém. Cara, tu pode repetir. Muito bom, muito pode bom. Repetir, por favor. Sim, lá no início. Sim, tudo que uma mulher tudo é. Tudo que uma mulher é, por favor. Tudo que uma mulher é e faz, porque é regra, né? Tu leu uma coisa que é regra entre as mulheres. Elas são irônicas. É que essa oração não é pras mulheres, é pro ser humano. Independente do sexo, entendeu? O homem também pode ser rabugento, ganancioso, sarcástico, irônico. Ele grita, tem ataque de ciúme, faz fofoca. Faz fofoca. É verdade. Tem razão, Rodaiquinha. Tem razão. Eu acho que todo mundo. Acho que tem que botar lá no blog do Pretinho essa oração. O pessoal imprime, cola do lado da cama e lê de manhã. Entendeu? Já dá pras crianças, inclusive, é acostumado. Tá bom. Tá bem. O que tem aí? Hashtag velho porã. Tá. No Trending Topics, Brasil. Tá pra entrar no Trending Topics. É mesmo? Tá pra entrar. Velho Porã. Pô, vamos pedir pra nossa audiência fazer essa força com a gente, então. Vamos botar ali cerquinha, né? Jogo da véia. Cerquinha. Hashtag Velho Porã. Isso pode aí. Ser novo Pora também. Velho Pora. Hoje é Velho Pora, amanhã é novo Pora. Até porque o nosso preferido é o Velho Pora. Vamos ver qual que chega. Se o Velho Pora não chegar hoje, amanhã a gente tenta o novo Pora. Tá bom. Vai daí, KG. Duplamente desconfiado da mulher e da amante. Ei. O cara era duplo corno, double corno. Putz, cara. Mas esse aí tem que se matar, cara. Era tranquilo. Merece. Cara com talento, cara talentoso. Aí é o cara que acha que a amante é fiel. Não, só um pouquinho. Tenta me explicar, KG. Ué, tem gente. O cara é. Vamos ver se consegue. Tenta explicar pra ela, KG. Vai. Vai que é bom. Esse assunto é bom, vai. O cara é casado. Casou porque quis. Ou não. Não foi a porco. Não. KG vai responder. A gente vive num país... Rodaica, hello. Cerquinha, hello, oi. A gente vive num... A minha cerquinha é Tim, desculpa. É, jogo da velha. Olha só. É jogo da velha. Eu só tenho uma coisa pra dizer. O homem é casado porque quis. Nesse país existe liberdade, as pessoas casam porque querem. Sim. Aí ele resolve ter uma amante. Sim. Primeiro erro, né? Que terminasse com a primeira mulher, fosse ter uma segunda, uma terceira, quarta, quinta, 20, se quiser. Foi lá ter uma amante. Aí ele espera que a amante, que já é a segunda mulher, logo tá em desvantagem em relação à primeira. The second best. Seja fiel a ele. Mas é o mínimo de respeito que a gente espera de uma pessoa, né? Mas tu sabe, mas fidelidade. Eu espero fidelidade do Marcos, eu espero fidelidade de todo mundo. Do meu amigo, da minha namorada e também... Por conseguinte, da mãe. Não, mas... e mais do que isso, peraí, botando o seu casamento em risco. Sim. Por amor a um outro ser humano. Não, não, não. E essa pessoa vai ser infiel. Tem outra, né? Tu acredita naquela mulher. Tu vai lá e acredita na amante e ela faz isso contigo. O Porã chegou a ficar o novo Porã chegou a ficar encabulado e botou o óculos. Vocês me acharam hoje, né, cara? Vocês me acharam hoje no programa. Não, mas olha só, a minha dica é, você mulher... Não, que por uma tristeza no mundo é amante de um homem casado, que isso é muito triste. Muito. Muito triste muito ser triste. Amante de homem casado. Se você é uma amante de homem casado, primeiro, termina com essa porcaria. Não consegue, trai, então, Botaica, essa porcaria. A mulher encontrou o homem da vida dela e tu tá complicando, Rodaica. Deixa eu te falar, eu conheço... Mas é dar uma passada com os olhos na cara de cada uma, não é? Eu conheço pessoas... casadas, que tem uma amante, uma amante profissional, e que a amante como assim? Calma aí. Nomes, amante profissional. É uma amante. Prostituta? Fixa, não, é uma amante como se fosse uma mulher. Uma segunda mulher. Então tem amante profissional e amante normal. Quem faz existe cena? A profissional e a amadora. Deixa o cara falar, velho. Cagê, não expõe o porã. Não, para aí. E quem faz que cena de ciúmes é a mulher. É amante. É amante. É amante. Olha aí, ó, viu? É amante. O cara não é o cara não tá satisfeito com a mulher, ainda quer mais uma pra se incomodar. Até porque ele faz uma coisa tão bem feita, que a mulher não fica sabendo. Já a amante tem cara mais bom, acesso bom, à vida, bom. Entendeu? Sei. E quem faz cena de ciúmes é a amante. Que coisa louca. Cara, mas a Marta não sabe de nada. Eu que não quero uma amante dessa. Bom, mas posso continuar na piada? Vai. Duplamente desconfiado da mulher e da amante, o Jorge resolve mandar as duas no mesmo cruzeiro pra depois investigar como cada uma havia se comportado. Olha a ideia do não, cara. E aí ele botou o quê? Um detetive lá dentro que certamente pegou as duas e não disse nada pra ele. Não, aí na volta ele pergunta pra mulher dele como é que foi a outra. Como foi a viagem e como eram os passageiros e o que eles faziam até identificar o comportamento da amante. Que andava de pertinho. E como era mesmo essa mulher? Pergunta o Jorge. Era uma sirigaita. Não teve uma noite sem que aquela mulherzinha não dormisse com um homem diferente. Impressões da amante. Meio desconfiado, o Jorge procura a amante e faz a mesma coisa até identificar a mulher. E essa tal coroa aí que tu tá falando, como era mesmo? Era uma verdadeira dama? Essa era uma verdadeira dama. Como assim? Pergunta o Jorge meio aliviado, né? Ela subiu a bordo com o marido... E durante o cruzeiro inteiro não saiu do lado dele um segundo. Aí está. Jorge! Aqui se faz, aqui se duplamente paga, duplamente, né? É isso aí, cara. É isso aí. Tem que procurar uma terceira opção daí, né? Eu acho faça Jorge, isso em casa. É melhor. E depois o cara também tem amante. A mulher tá desassistida, ela vai procurar um também, exatamente, né? Exatamente. Tem que procurar, aliás. Tem que procurar. Vai procurar mesmo, né? Tem que procurar. Olha, vou até dizer, se não vai, devia, sabe? Eu acho. Tá querendo me dizer alguma coisa? Tem um parceiro, tem um camarada meu que ele é motorista de táxi. Ele é um cara bem apessoado, dirige um bom táxi. Um táxi moderno, novo. Dele? Confortável. Ele é advogado, largou o direito. Não, que frio. Largou o direito e ele tá se especializando em amparar mulheres solitárias, desassistidas, desagradadas, sabe, pelos maridos. Mulheres que precisam pegar um táxi porque os maridos não a levaram no lugar, entendeu? Essa é mestre. Eu vou fazer uma revelação pra vocês das internas aqui, tá? Só pra vocês pensarem. Já existe em Porto Alegre um mercado paralelo de maridos pra atenderem mulheres. Ponto, acabou. Potter é um dos... Entendeu? Como assim, maridos? Tipo, o cara que faz marido sobressalente. Steps, é isso? É, o cara que faz o que o marido não faz. O que o marido não faz. Quero saber se esse cara lava a louça, arruma a casa, paga as contas. Parece que não tá nessa atribuições. Isso é coisa da rotina e do cotidiano. Porque se ele fizer isso, eu vou querer ele pra mim. Eu vou querer um assim lá em casa. Que isso? É isso, queridos. Não há tempo para mais nada aqui neste Pretinho Básico. Muito obrigado pela parceria, pela audiência no Pretinho. Voltaremos logo mais às 18 horas. Até aqui viemos com o Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova Esquinho Cervejão. Se beber, não dirija. Vamos ouvir o Geison.